0, passando Duna, complete a final de LS, chame a torre 18-6, termo box. 18-6, 2-2, canal 63, 1-0, entrega a ponto. Confirmando o ajuste para 6748, 1-0-6. Subida Momo, transição Fruti, 5-4-1-3, transponder, controle 120.8. 3-7-0 autorizado para Fortaleza, Pesolona 9, entrada 10-1 esquerda, saída Momo, Fruti, 4-1-3, transponder, 120.8, controle 120.8. Confirmando, curva esquerda depois da colagem. 3 quando o plantório puxa o não. Quatro, solo 5-2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita, 2-1-9, gol, no meio, 0-4. Passou o marcador externo, baixo travado, né? 63-0. Sente reporte campo à vista. Já está com campo à vista. Sente, ventou no 0 graus, cono 0,9, altímetro no 0 no meio, aguarde que pista livre. No 0 no meio, né? 6, 13 no 0. Pé 310, livre pouso no 1-0, chuva leve, ventou no 1-0 graus com 9 knots. Livre pouso pistando, 0 treinamento. Para reportar antes das mulheres, 604. Cheque, o Delta Guarda. O Delta da presente está autorizado o rotatório, descendo para o número 1500 pés, indicada. 2-0. Você tem condições de reduzir para 1-8-0? Sim, mas... 1-8-0, vou direto ao rotatório, ajuste 1016. 1-4-5, sim, está aprovado, ideal, faz o ponto de espera do 1-0, ponto de espera torre 1-8. Ponto 6, ajustado no 0, no 6. O no 0, no 6, em que alfa, ponto espera da no 0, 18-6. Está no localizador 6748. 6748, completa final, chama a torre 1-8-6-12. 2-6. No 0, solo 5-5, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Solucionar 6310, livrou a pista, boa noite. Boa noite, 6310, mantenha antes da Juliette, aguarde ingresso no pátio. Tivemos 4071, chama Recife, 125, 1 alternando no 3325. Valeu. Conteúdo alternado, 4071. 13325. 25133254071. Então 3362, chama Recife, 12685, alternando no 2545. 04, está autorizado o ingresso de Juliette para o portão 2. Juliette do 2, 1604. Torre 118-6. 118-6, boa noite. Negativo, avistou, passou externo, né? 7-4-8. Sente livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no meio, chuva leve. Livre pouso, 1-0 no meio, ajuste, 6-7-4-8. Muito boa noite, passei aqui no Delta, tá duas milhas da rotatória, pisou com o campo, pisou com a aeronave na final. Sente ingresso na final, 1-7, partindo de 3 milhas, Sierra Kilo Delta. Rotará 3 milhas Delta. Se aproximando da Juliette, o 63-1-0. Portão 8, autorizado ingresso. Autorizado ingresso, portão 8, né, metro? Porto Salvador, uma boa noite, eu estou 3197 no ponto de espera da 10. Boa noite, está 3197, após o Webjet na curta final, ali mantém no 0. Após a aeronave estar na final, ali mantém no 0, 3197. Pushback acionamento no 3-2-3-2-5-8. Portão de número 3, confirmando, tá pronto? Tá pronto. Feito, gol, finalizando o estacionamento no 2, após estar autorizado, time taxi. Após o gol, ingressando no 2, autorizado no time para o taxi, 3-2-5-8. Fala o gol no 8-8-9 para o pushback acionamento no 9. Tráfego do Oxané finalizando o push no 8, após o tráfego está livre, chame táxi. Após o Oxané no 8, está livre. 6748, solo 59, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 6748. Solo, só continuando a pista, dar uma olhada para o 3258. A pista está molhada por 3858. Estimativo, 3858. Tem uma chuva agora leve, mas como choveu, considere a pista molhada. Okay, obrigado. Livre decolagem da 1-0, ventou no 40 graus com 7 nós. Livre decolagem da pista 1-0, 3197. Serra Kilo Delta, cheque o trem, livre pouso na 1-7, vento 1-40 graus com 7 nós, altímetro no 0 no meia, pista molhada. Gente, o trem já está baixado em Chicago, livre pouso na 1-7, Serra Kilo Delta. 7-6-7-4-8. Decola 0-0, controle 120.8, bom voo. 208, boa noite. Decola 0-0, controle 120.8, bom voo. Controle Salvador, boa noite, Santa 3197. Da 3197, sob contato radar, Sabel 380, da presente Rui Leda. Da presente Leda, da 3197, muito obrigada. Controle da web, Juliette, portão 5. Juliette, 6748, Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, 6748. Alto solo agora 01 na parte 5. Feedback, entrega autorizado, até a bata, reporta está livre. Direto Brista, 197, graças. Para o táxi, o 3858, 176 a bordo, 3 horas e 25 minutos, altera João Pessoa. 3858, aprovado, Indy Alpha, teu ponto de espera da 10, lá torre 18.6, registrado 10 no meio, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera, torre 18.6, até 3858, 1016. Obrigado, até a boa noite. Ajustado 1016, número 1 na aproximação, velocidade de critério. Boa zona para Sareza, para 2016. Lugol 989 para o táxi. 135 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alterna Campinas. B135? 135, afirmo. Aprovado o táxi com o número 2, Indy Alpha, até o ponto de parada 10, na torre 118.6, ajustado 1016, bom voo. Indy Alpha, até o ponto de parada 190, 1016, lá 118.6, gol no 889, boa noite. Salvador, boa noite, então 3858, ponto de espera pronto. 3858, pista molhada, fica atento e livre. Autorizado em linha da cola, 130 com 3. A linha da cola, então 3858. Salvador, boa noite, Gol 989, ponte perto da 10, pronto. Boa noite, ali mantém. Ali mantém, 10. 9 da Azul, boa noite, acena identificação, voa Ponte, desce ao 040, correção 4.000 pés, ajuste 1016. Boa Ponte, 4.016, do Azul 409. Decolada 08, controle 120.8, bom voo. 08, obrigado, 732, depois. Decolada 3258, uma boa noite, 1500, Momo. 3258, subcontato radar, sabor 370, perfil Momo ou Fruti? Bom, pro Fruti, no perfil 3258. No 97 chama Recife no 251, alternando no 3325. Decolagem 120 com 2. Decolagem no 0 no 889. Informa um pista molhada. Gente, no 889. 32224, livre final e LSXA reposta estabilizado. Reposta estabilizado, passa dele. Do Momo no presente, então 3858. Momo, então 3858. Sim, 198.6. Salvador, boa noite, Oceaneiro 6310. 6310, Salvador Recife 350, ponto cópia. Pronto, tudo liga. Salvador, boa noite, Gol 604, 60 da Alfa no 2. Esquerda, no perfil da Lucajão, transição Caju. 5411 no transponder, controle 120.8, aguardo para cotejar. 28, obrigado. Agora os 11, controle 120.8, tem um voo. 208889. 110, cotejo. Oceaneiro 6310, autorizado a Recife, nível 350, enviado para o IC 58, decolado 10, com curva esquerda, no perfil da transição Fuca, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 120.8 e o transponder 5411, Oceaneiro 6310. Confere, deixe-me quando plantar o posicional 08. Valeu, obrigado. 81889. 889, boa noite, subcontato radar Sabor 360, da presente direto Leda. Direto Leda, 1889, subindo ao 360. Estabilizado no lock, passarido. Ok, passarido, chame torre, 1862, boa noite. Boa noite, já. Boa noite, passarinha do 2224 no LOC. Ponte passando externa com o trem baixo travado, passarinha. É, passarinha. Outra vez? O Gol 1889, desvio à esquerda, 1170 de proa, 20 milhas. Livre, desvio. Livre, vai reportar a bandoleta. 1370 já aprovado, tudo cópia? Então vou do portal 370, rota para o Zulu no 9, decola no 0, curva esquerda, subindo a Momo, transição Froti, 5422, transponder, controle 120.8. Autorizado 370, Fortaleza, Zulu 19, decola da 10, Momo, Froti, 5427, transponder, o controle 1208 para o voo 604. Só confirmando o transponder, 5422. 5422, Fortaleza, obrigado. Nada, chame no 2 quando pronto para o puxar. Reportarei. Estilo Quebec, assina identificação da seu 050 na Proditap. 050 na Proditap. Passando externo, baixado, travado, passando. Gente do trem baixo travado, informe que houve um pouco de chuva sobre o campo há um pouco de minutos já, mas já parou. Possivelmente a pista ficou ainda um pouco molhada. Fica atento, passando, pronto, pouso. Pista livre, pouso autorizado, 100 graus com 2 nós. Gente, eu passando livre, pouso, pista molhada. Por 209, desce para 2016, livre final e LSXA reporta estabilizada. 2016, reportada estabilizada, XA, 4209. Viste, Kilo Quebec sindicada? 255. Redução agora 2309, o Kilo Quebec. 230, 235. Salvador, Avenida 747, formação alfa. Alô, 247, segue novo para Guarulhos, aprovado no nível de voo 360, preparado seguida da El. Ok, Guarulhos 360, saída é da El, formando da El Leda Bridge, né? No, tá guardando o próximo, 747. Negativo. Recife no 2685, alternando da 2545. Recife 889 voando na Proa de Leda. Ciente, o Gol no 889. O 889 está presente direto, Bridge. Bridge está presente no 889. Risque Kilo Quebec desce agora para 3.000 pés, ajuste 1.016. 3.000 com 1.016, Risque Kilo Quebec. Médio 1.0 A3, descendo em level 2.0.0. Air Delta 083, good evening. Flight direct to Banff intersection to intercept Banff arrival. Descent flight level 060. O nome chama Recife no 251, alternando no 3325. Estou no 251, no 3325, no 889, boa. Boa. Alfa na sua escuta, está liberando a direita. Vai reportar para Juliette, 2224. 6747, quanto cópia? Quanto cópia, 6747. Guarulhos, 36, aprovado. Rota Pesolu 10, correção. Bridge Pesolu no 6, após sair conforme o plano Brava Pesolu, DCT-3 e conforme. Decorda no 0, curva direita, antecipa da EOL, após lei da voa Bridge, intercepta já o eixo da Pesolu 16. 5430, código transponder, controle opera 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360. Conforme da Eulia, da Bridge, Bridge, Pesolu, 16, BHZ, Distrive, 5430, transponder, 20, decimal 8, é o controle, 6747. 5 portão, chame quando é quando parou, puxa lá. Tá aqui, tá na posição 5, vai chamar controle. Antes da Juliette, o passageiro 2224. Ingressando Júlio, até a remota 14. Autorizado ingressando Juliette, até a remota 14, 2224. Controle Salvador, boa noite, total 9907, sente da alma. Total 9907, boa noite, aciona identificação, desce ao 070 na chegada Bonf. Identificou 070 na Bonf, total.